Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, diz o ditado popular. Nem sempre é assim. Os contos do vigário, os golpes do estelionato, sempre se baseiam em alguém querendo ganhar uma vantagem sobre outra pessoa. Uma das origens para o nome seria que uma pessoa vestida de vigário, de padre, dizia que tinha uma grande quantidade de dinheiro numa mala e que estava bem pesada e precisava guardar essa mala de dinheiro. Como garantia, exigia uma certa quantidade de dinheiro para poder viajar tranquilo. As pessoas, de olho nessa grande quantidade de dinheiro, querendo passar a perna no padre, aceitavam. Quando o viajante ia embora, a vítima abria a maleta e descobria que só tinha um monte de bugiganga sem valor. Os contos do vigário são quase sempre assim mesmo. Começa com alguém oferecendo uma enorme vantagem para a vítima, que, impressionada, quer passar a perna no vigarista e acaba perdendo. Por exemplo, esse é o caso do bilhete premiado. Uma pessoa, vestida com trajes humildes e dizendo não saber ler, pede para alguém verificar um bilhete da Mega Sena. A pessoa verifica sem notar que o bilhete é forjado ou falsificado e nota que a pessoa teria um prêmio de milhões para receber. O golpista diz que não pode retirar o prêmio porque tem que pegar um ônibus para sua cidade em 15 minutos, ou porque perdeu os documentos, ou porque é analfabeto e não consegue se orientar, ou então porque tem problemas na justiça. A vítima oferece 1% daquele valor que teria direito a receber, o falsário, o golpista, aceita, e quando a pessoa vai retirar o prêmio, nota que caiu num conto. Por vergonha de ter sido enganado, ou por vergonha de querer passar a perna em alguém. E ainda, e por achar que não poderia dar queixa por também estar passando a perna no outro. A vítima quase nunca procura as autoridades, quase nunca denuncia o golpista que passa ileso. A melhor forma de não cair nesse tipo de golpe é não querer enganar as outras pessoas, não querer passar a perna, não querer ter lucro fácil. Por causa da ganância, acabamos perdendo por querer sempre mais.